Vem agarrar na parada. 4M na pista, zona norte. Tudo certo pra dar errado. Hoje é sexta-feira e nós já vem pegando brisa desde domingueira. No maior ressaca. Se elas gostam disso, elas vê nós bolado de nave, fala e desperdiço. Remunece, joga, sua hora é essa. O PH veio com esse coloco de testa. Tô contigo, guerreiro, e ele se interessa na sua amiga que é loira, mal cara de perversa. E no bailão sem pressa, e ela rebola. Lembrei da mina que na antiga não queria pá. Eu terminei com a prima dela e ela quis sentar. Eu terminei com a prima dela, a loira do I30 tá. Vem me quer, mal me quer. Vou fazer com a Gisele na festinha com as mulher. Vem me quer, mal me quer. Entendeu? Quando viu que era eu, tudo trajado na grife, o rosto aquela Romeu. Julieta se perdeu no Juliette do maloqueiro. Viu as notas e quer agora usufruir do dinheiro. Não, nós é poucas pra vacilação. Mercenária quer dinheiro, então investe no rabão. De longe elas ganham o bonde, não aguenta. Grita, ai que lindo. E que veio de Revoque, eu de X35. Bem me quer, mal me quer. Vou fazer com a Gisele na festinha com as mulher. Bem me quer, mal me quer. Vou fazer com a Gisele na festinha com as mulher. Bem me quer, mal me quer. Vou fazer com a Gisele na festinha com as mulher. Bem me quer, mal me quer. Ela não me entendeu quando viu que era eu, tudo trajado na grife, o rosto aquela Romeu. Julieta se perdeu, o Julieta.